7h56. Cultura Informa. O delegado Protógenes Queiroz, responsável pela Operação Satyagraha, foi afastado da Diretoria de Inteligência da Polícia Federal, onde era lotado. A informação foi dada a Protógenes pelo próprio diretor de inteligência da Polícia Federal, Daniel Lawrence, quando o delegado chegou à sede da corporação em Brasília. O setor de recursos humanos da Polícia Federal irá determinar o setor onde o delegado deverá trabalhar de agora em diante. Deflagrada no dia 8 de julho, a Operação Satyagraha chegou a prender o banqueiro Daniel Dantas, o mega investidor Naginarras e o ex-prefeito Celso Pita, entre outros. Após concluir o inquérito, o delegado Protógenes Queiroz deixou o comando das investigações para fazer um curso, no qual foi aprovado e lhe garantiu a promoção. A equipe do presidente eleito dos Estados Unidos, Barack Obama, está elaborando um programa de estímulo fiscal para tirar o país da profunda crise. O pacote de até 700 bilhões de dólares é um dos maiores desde a depressão dos anos 30 e será implementado o mais rápido possível. O plano incluirá a criação de 2 milhões e meio de empregos até 2011, além do financiamento de obras públicas e promoção de energia alternativa. Está previsto também um corte de impostos para as classes média e baixa. A cidade registra agora 60 quilômetros de vias congestionadas e, no momento aqui na Água Branca, estamos com 19 graus. Cultura informou. A seguir, Manhã Cultura. Cultura FM, responsabilidade cultural. Acesse o site culturafm.com.br. O Banco da Ecoval acredita nesta proposta e apoia a Fundação Padre Anchieta a mantê-la e levá-la a milhares de ouvintes a cada dia. Banco da Ecoval. Apoio à cultura. Um compromisso do Banco da Ecoval. Agora na Cultura FM, a celebração do dia por Ciro Del Nero. Aquele barrete cônico, usado como chapéu, em geral vermelho, chama-se fez. Ele pode ser encontrado no Oriente Médio e no Egito. O fez foi muito usado na Turquia e era já uma identificação masculina muito popular. Era um chapéu simétrico, em forma de cone, espécie de pequeno balde de cabeça para baixo, que servia para a proteção dos raios solares no verão e do frio no inverno. Alguns tinham um cordão preso na sua parte superior com um pequeno pompom na ponta caído de lado. Entretanto, em um processo de europeização que a Turquia sofreu, surgiu um decreto que proibia o uso do fez. A Turquia deveria ocidentalizar-se. E o interessante é que o decreto já sugeria que o fez fosse substituído pela sombrinha, um pequeno guarda-chuva para a proteção do sol. Quem decretou essa medida foi o presidente Mustafa Kemal em 1925, neste dia 25 de novembro. A celebração do dia, por Ciro Del Nero, Cultura FM de São Paulo. Delicatessen. Música, doce música, no começo de tarde da Cultura FM. Delicatessen, de segunda a sábado, às 13 horas, no 103,3. Cultura FM, 103,3. Manhã Cultura. A sua revista diária com atualidades da cena cultural. Apresentação, Marta Fonterrada. Bom dia, iniciamos o Manhã Cultura desta terça-feira, 25 de novembro de 2008. SESI e Instituto Moreira Salles comemoram o centenário da imigração japonesa com a exposição Japão, Mundos Flutuantes. Encontro Latino-Americano do Centro Cultural apresenta hoje o Fernando Terres Quinteto. Espaço Unibanco de Cinema apresenta o último Kino Lounge do ano. O evento recebe trabalhos que misturam música, cinema, performances e produções multimídia. Quarteto Glaso 9 encerra a temporada de concertos da CPFL. E vamos falar também dos destaques de hoje aqui na Cultura FM. Você pode participar do programa através do e-mail, que é o manhacultura@culturafm.com.br, ou então pelo telefone 2182-3081 e 2182-3082. Iniciamos com a abertura da ópera As Bodas de Fígaro de Mozart, na interpretação da Orquestra de Câmara de St. Paul, dirigida por Bob McFerrin. Thank you. Este foi Bob McFerrin, à frente da Orquestra de Câmara de St. Paul, que interpretaram a abertura da ópera As Bodas de Fígaro, de Mozart. O MAC inaugura duas novas exposições, Superfícies da Memória e Antônio Bandeira, Desconfigurações. Superfícies da Memória apresenta instalações de José Rufino, Divino Sobral, Sérgio Meirana e Pablo Uribe. O que une as obras é a busca da identidade do homem contemporâneo. A exposição de Antônio Bandeira traz 130 obras do artista que pertencem ao governo do Ceará. Superfícies da Memória pode ser conferida no MAC do Ibirapuera, que fica no pavilhão Titílio Matarazzo, no terceiro piso. E Antônio Bandeira no MAC da USP, Rua da Reitoria, 160, Cidade Universitária. São 8:08 e agora Beatriz Bausi interpreta a Suíte de Danças Crioulas de Alberto Rinastera. Thank you. com Beatriz Bause ao piano, nós ouvimos a Suíte de Danças Crioulas de Alberto Ginastera. O quarteto Glazunov encerra hoje à noite a temporada de concertos CPFL Sociedade de Cultura Artística. O conjunto apresenta a música do século XXI, com os quartetos de cordas de Glenn Gould e Charles Ives. A apresentação será 8h30 da noite no Teatro Maxud Plaza, que fica na Alameda Campinas, número 150, e a entrada é franca. Agora são 8h17 e a gente segue com o primeiro movimento, Allegro Assai Appassionato, do quarteto número 4 em Ré maior de Felix Mendelssohn. A interpretação é do quarteto Heroica. Este foi o Quarteto Heroica, que interpretou o primeiro movimento do Quarteto número 4 de Felix Mendelssohn. O Espaço Unibanco de Cinema apresenta hoje o último Kino Lounge do ano, um evento que é oferecido sempre na última terça-feira de cada mês. O Kino Lounge reúne trabalhos que misturam música, artes visuais, performances e produção multimídia. O convidado dessa edição é o fotógrafo Thomas Klotzel, que apresenta o seu trabalho A Tempestade. A Tempestade é visualizada como arte a partir do texto de Shakespeare sobre o ponto de vista xamã. O sexto Kino Lounge será hoje a partir das 9h30 da noite no espaço Unibanco de Cinema, que fica na rua Augusta 1475. A entrada é franca. 8h29, agora vamos ouvir a sonatina de Béla Bartók com Geoffrey Tozer ao piano. Thank you. Este foi o pianista Geoffrey Tozer, que interpretou a sonatina SZ-55 de Béla Bartók. O Centro Cultural São Paulo apresenta hoje um recital com o Fernando Tarrés Quinteto. A apresentação faz parte do encontro latino-americano Novos Caminhos para a Música. O conjunto é liderado pelo guitarrista Fernando Tarrés e combina a polirritmia da música tradicional argentina com a liberdade da improvisação jazzística. No programa, obras de Béla Bartók, Stravinsky, Piazzolla e Hermeto Pascoal. A apresentação será 9 da noite no Centro Cultural São Paulo, que fica na rua Vergueiro, número 1000. Vamos seguir agora com Arias Ciganas, de Pablo de Sarasate, na interpretação de Isaac Perlman ao violino. Thank you. Itzhak Perlman ao violino e The Abbey Road Ensemble, dirigido por Lawrence Foster, nós ouvimos Áreas Ciganas de Pablo de Sarasate. Será lançada hoje na Livraria Cultura do Conjunto Nacional a 31ª edição da revista Nossa América, publicação trimestral do Memorial da América Latina. Durante o lançamento, o geógrafo e professor Vanderlei Messias da Costa fará uma palestra intitulada Amazônia Sul-Americana, que trata da região em tempos de globalização. O palestrante foi agraciado com o prêmio Jabuti pelo seu livro Dimensões Humanas da Biosfera, Atmosfera da Amazônia. O lançamento desta edição da revista Nossa América será hoje a partir das 19h na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, Avenida Paulista, 2073. 8h43, vamos agora ouvir Ritmado da Sonatina A6 de Radamés Gnatali. Esse foi o terceiro movimento ritmado da Sonatina A6 de Radamés Gnatali na interpretação do Ensemble Rio. 8h45. O programa Sala de Concerto apresenta hoje duas obras de Ottorino Respighi, a Sinfonia Dramática e Metamorfose, tema e variações para orquestra. O Sala de Concerto vai ao ar às 22h pela Cultura FM. Vamos seguir agora com a Ciranda das Sete Notas para Fagote e Cordas de Heitor Villa-Lobos, com Noel Devaux ao fagote e a Orquestra de Câmara Brasileira, dirigida por Bernardo Bessler. Thank you. Thank you. Noel Devoz ao fagote, Orquestra de Câmara Brasileira, nós ouvimos A Ciranda das Sete Notas, de Heitor Villa-Lobos. 8h56, vamos às notícias com Alfredo Alves. Cultura Informa. A chuva deu uma trégua em praticamente todo o estado de Santa Catarina na madrugada de hoje. Segundo a Defesa Civil, chovia apenas no litoral, mas os índices pluviométricos não passavam de 1 milímetro por hora, o que é uma chuva considerada de pequena intensidade. Até o momento, as chuvas que atingiram o estado catarinense causaram a morte de 65 pessoas. Mais de 44 mil pessoas estão desalojadas e desabrigadas. 8 municípios estão isolados. O juiz Hélio Narvaez, da primeira vara criminal do Fórum de Jabaquara, suspendeu ontem o indiciamento das 10 pessoas apontadas pela Polícia Civil como responsáveis pelo acidente com o avião da TAM. A maior tragédia da aviação brasileira deixou 199 mortos em julho do ano passado. O magistrado acolheu os argumentos dos advogados de 2 acusados de que haveria risco de duplo indiciamento. A Polícia Federal também apura as causas da tragédia, mas ainda não concluiu o inquérito. Seguindo a alta dos mercados americanos e europeus, as bolsas asiáticas fecharam pregão em valorização. Apenas a bolsa de Xangai encerrou em baixa. Em Tóquio, o índice Nikkei subiu 5,22%. A bolsa de Seul aumentou 1,36% e a de Hong Kong subiu 3,93%. Na contramão, a bolsa chinesa de Xangai fechou em baixa de 0,44%. O índice de congestionamento subiu para 87 quilômetros. Céu nublado na capital com possibilidade de chuvas a partir do meio da tarde. 20 graus aqui na Água Branca. Cultura informou. Música de câmara, o repertório instrumental para pequenos grupos. Sempre aos sábados às 15 horas. Agora na Cultura, Observatório da Imprensa. Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje? Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Fogo na floresta. Uma multidão liderada por madeireiros depredou na noite de domingo o posto do Ibama no município de Paragominas, no leste do Pará, e tentou atacar os funcionários que se abrigaram num hotel. Os atacantes queimaram móveis, computadores e 4 veículos, além de grande número de documentos. Um trator foi usado para derrubar o portão do hotel onde estavam hospedados 4 funcionários do órgão de defesa ambiental, mas a polícia usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão e impediu que entrassem. Os funcionários convocados para fiscalizar a exploração ilegal de madeira na região haviam apreendido 19 caminhões com 400 metros cúbicos de toras retiradas da reserva indígena de Alto Rio Guamá, na divisa com o Maranhão. Durante o ataque, os manifestantes levaram os caminhões com suas cargas e até o início da noite de ontem, segunda-feira, eles ainda não haviam sido localizados. A região de Paragominas está na lista das 36 cidades líderes de desmatamento na Amazônia, mas é também o município onde ocorre uma das mais bem-sucedidas experiências de manejo florestal sustentável. A notícia dá conta de uma escalada de conflitos na região, exatamente nos pontos onde as autoridades tentam colocar algum limite na ação dos desmatadores. Pelo número de envolvidos, trata-se de um dos episódios mais graves na sucessão de confrontos que vem ocorrendo desde que o Ministério do Meio Ambiente começou a Operação Rastro Negro, que tenta controlar abusos na cadeia produtiva de carvão no Pará. Mas apenas a Folha de São Paulo publicou uma reportagem a respeito. Os outros jornais de circulação nacional simplesmente ignoraram o fato. A região de Paragominas vive coberta por uma nuvem de fumaça gerada pelas carvoarias, a maioria funcionando sem licença e muitas queimando madeira retirada ilegalmente das florestas. O corte de árvores para a indústria madeireira e para exportação é feito na maioria dos casos de forma convencional, o que provoca o surgimento de grandes clareiras na floresta, onde posteriormente penetram os fornecedores de lenha para as carvoarias. Atrás dos carvoeiros vêm os criadores de gado e completa-se o ciclo da destruição. O conflito de domingo à noite não foi um episódio isolado e representa uma oportunidade para mostrar de perto o que acontece na Amazônia. Mas, com exceção da Folha, a imprensa parece que se interessa apenas pelas estatísticas de desmatamento. Fugindo do assunto. A imprensa brasileira deu pouco espaço para o acordo recentemente assinado entre o governo brasileiro e o Vaticano. Desde o ano 2000, a Santa Sé vinha pressionando o Brasil por garantias para o ensino religioso nas escolas públicas. O governo protelou quanto pôde, para evitar a discussão sobre interferências indevidas da Igreja em assuntos do Estado. Mas em 2006 o Vaticano encaminhou a proposta que desaguou no acordo assinado este mês. O texto final não provoca mudanças práticas na legislação, mas garante a manutenção das aulas de religião. O governo brasileiro rejeitou um artigo que exigia o cumprimento de feriados católicos, como o Dia de Aparecida. A imprensa noticiou pontualmente o acordo, mas acompanhando o governo, fugiu do debate sobre a tentativa de ingerência da Igreja em assuntos do Estado. Ouça o comentário de Alberto Diniz. A imprensa comportou-se corretamente, omitindo da sociedade a assinatura recente do acordo com o Vaticano? Se o Estado de Direito pressupõe uma separação entre o Estado e as diferentes confissões religiosas, em última análise, a imprensa não estaria trabalhando contra os seus próprios interesses? A grande verdade é que nesta concordata com o Vaticano, a grande prejudicada foi a nossa imprensa, já que o sigilo que pretendia foi rompido.